viver sem teu amor, pois o ar que eu respiro é teu, minha vida em tuas mãos, Senhor, se tornou uma canção de amor. Nascer a paz. Não sei viver sem teu amor, pois o ar que eu respiro é teu, minha vida em tuas mãos, Senhor, se tornou uma canção de amor. Será paz.